você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? É isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e já faz 30 horas que eu estou acordado. Dia 45 da quarentena, eu não aguento mais, alguém me ajuda. Você escolheu home office, meu querido, é assim que funciona. Agora tá todo mundo sofrendo na pele, o que você sofre todo dia. Eu quero morrer. Você escolheu o serviço certo, meu irmão, home office, principalmente agora nessa quarentena, hein. Porque tá todo mundo fodido. Eu já tô de saco cheio dessa quarentena, então, oi pra você que tá se cuidando, aquele oi carinhoso, gostoso. E pra você que tá usando luva e passando a mão na cara, pra você também um oi, tá? Só que não é carinhoso. Vamos. Os véi na rua. Não, mano, eu fui fazer compra lá e eu vendo todo mundo lá cheio de coisa e mulher coçando o olho com a luva. Falei, só tem véio na rua. Os jovens estão se embriagando dentro de casa. Melhor que isso é os véi reclamando por não sair de casa. Legal. Aqui é o Rafael falando e hoje a gente vai falar da coisa que mais dá treta. E não é política, velho. BBB. É isso que vai ser. Poxa, caralho, frase de efeito. Caralho. Episódio, BBB, é isso que vai ser. É o título do episódio. Aô, desgraça, que é o Caio Lopes falando. E nessa quarentena eu tive que vender minha alma pra Globo. Então Boninho conseguiu arrecadar almas aí do Brasil inteiro. Vai tomar no cu, velho. Se tem alguém que tá ganhando esse Big Brother, não é o Babu. Não é a Manu, é só o Boninho e o Thiago Leifert. Tem nada pra fazer, vamos assistir televisão. Fazia 10 anos que eu não ligava a TV. Alô, galera preparada pro Impreparável. Aqui é o Michael e a minha prova de amor a este podcast é eu gravar um episódio sobre BBB. Porque puta que me pariu, parece que eu sou a única pessoa sã do planeta Terra e continua achando o BBB uma bosta. Não, vem, não. É uma merda. Mas por isso que é bom, entendeu? Ele dá a volta e fica não, foda. Não. Eu concordo com a filosofia de temos que gostar de coisas ruins, mas o BBB não dá aquela volta gostosa que dá, é tão ruim, sim, que fica bom. Não, dá, ele sim, só é ruim. É gostar de coisa ruim, mas nem tão ruim assim. Eu acho que eu entendi. Não, isso aí é outro nível de ser ruim. No episódio de hoje a gente vai falar exatamente disso. A coisa mais odiada barra amada do Brasil, né? O que é o Big Brother. Big Brother Brasil. E aí, já foram cancelados hoje por alguma mana do Big Brother? Não, eu não puxo no Twitter. Puxa no Twitter. E vem escutar o podcast. Se quiser vencer. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Don't get it twisted. This rap. E iniciando esse topzera da semana, cara, e focando bem na quarentena, que é o que a gente já tá falando desde o começo do episódio, eu vim recomendar, e pela grande maioria aqui que também já acompanha, são as lives do Átila e a Marina. O Átila é um cara que participou de vários podcasts, né, vários nerdcasts. Ele entrou na internet, se não me engano, pelo Nerdcast e Nerdologia, né, que ele fazia sobre isso, ciência e tudo mais, e ele tá ganhando visibilidade nacional agora, até internacional, pelas lives que ele tá fazendo no YouTube sobre atualizações sobre o coronavírus no Brasil, né? E no mundo inteiro, vamos botar assim. O Atil, ele é um doutor em virologia, então ele tem carteira pra falar o que ele tem que falar, cara. Parece que o cara foi treinado a vida inteira pra este momento, porque ele foi carregando um o chakra dele. Que resolveu começar a fazer publicação de publicação, né? Não, né? A propaganda do conhecimento científico, né? Pela internet. E na maior crise que a nossa geração já viu, o cara é simplesmente o mais apto a falar sobre o... O mais apto a falar. No momento político onde a ciência está sendo massacrada, né, velho? No mundo inteiro... nada melhor que pessoa que tem conhecimento para falar o que ele tem que falar, cara. E assim, são perturbadores os números que ele mostra. É, a nossa realidade aqui no Brasil está um pouco diferente do mundo inteiro, porque o Brasil não é um país tão desenvolvido assim. A gente tem muitas regiões mais pobres, onde nada chega, ainda mais que a gente está gravando numa semana que chegou só agora os testes rápidos, então está tendo muita subnotificação, e isso é complicado, cara. É o que a gente está falando, fiquem em casa, lavem as mãos, não lambam maçanetas de desconhecidos e vivem tereré. E fique em casa, caralho. E idosos na rua. O coronavírus não tá na desgraça da rua. Ele tá no lugar todo. Então não adianta você ir pra casa do amiguinho ver a porra do show do Jorge Mateus, sendo que o amiguinho tá com coronga. Aí você vai passar pra sua família. Aquele lema que a Organização Mundial de Saúde falou, né? Que é quarentena vertical é a cabeça do meu pau. Então, fique dentro de casa. Inclusive, o Atila fez participou de um episódio do Nerdcast em 2016 ou em 2018. E a conversa era o que pode gerar aí uma pandemia e tal. E ele falou uma gripe. E eles trataram desse assunto sequer considerando isso, né? Claro, muito antes dessa pandemia. Então foi um episódio bacana lá que eles trataram bastante sobre isso, velho. E tem, é claro, porque tem várias outras fontes seguras na internet aí que dá muitas informações bacanas, tá? Então... É, e pra todo mundo que tá duvidando da credibilidade dele, tipo, eu acho que todo mundo já ouviu falar da Roda Viva, né? Programa da TV Cultura lá e tal. Isso. Os caras sempre foram conhecidos por trazer seu campo neutro, né? Da jornalismo de verdade. Da grande mídia, né? Então eles chamam qualquer um, independente de posição social ou política, e trazem todos os questionamentos. E pra eles chamarem o Atila lá e ele ser o Roda Viva mais visto da história... É verdade. Não é pouca coisa. E quer dizer que o cara realmente tem alguma relevância no que ele tá falando. Então é aquela, né, galera? Enrolem seus velhos em plástico bolha. Passa o cadeado no portão. Agora que o Caio lembrou, deixa eu falar uma coisa, velho. Na boa, na moral, assim, só quem tem velho em casa sabe como que é difícil, meu irmão. Com todos esses vídeos rolando no WhatsApp, agora vocês sabem. E aí, uma última recomendação pra vocês. Caso você tenha contraído o coronavírus, é só tomar um gole de cachaça que mata tudo. Tá suave. Cachaça, mel e limão. O Caio tá fazendo isso faz 20 anos e nunca pegou coronga. É por isso que eu tô blindado. Porra, se álcool na mão resolve o problema, a gente bebe. Não acreditem em viados do Zap pra fazer chá de arroz com cebola e mel, viu? E cachaça. Ué, mas caralho, agora que eu fiz, que você fala? Fazer. Começando mais um episódio da semana. É isso, amigos. Chegamos, acho que no fundo do poço. Medidas. Quarentena requer medidas drásticas. Estamos todos vendo BBB. O que vocês têm a falar sobre isso? Cara, não é o fundo do poço. Vamos defender, primeiro. Se você tá assistindo, é ótimo pra você escutar esse episódio nosso. Se você não tá assistindo, também é ótimo, porque agora você passa raiva sabendo o motivo. É, isso aqui é uma atualização pra vocês sobre o que tá acontecendo no Brasil nesse momento. É, porque o Brasil parou e tá todo mundo assistindo essa porra. É só isso, a única coisa que tá correndo normal ainda é o BBB. porque o resto tá tudo em quarentena. Então, é 50%. É 200 mil pessoas, né, no Brasil inteiro. É. 50%. Mais ou menos 50%. É mais tá de 10, eu tenho certeza. 50% tá assistindo, 50% não tá. Então a gente vai dar motivo pra você reclamar e pra você que gosta, a gente vai dar motivo pra você gostar mais ainda. Então, é isso aí. Mas então, a gente fala que tá todo mundo assistindo agora. Vocês assistiam as edições passadas, a gente vai acabar falando dessa edição de ouro, né? Da era de ouro, do retorno do BBB mais pra frente. Mas vocês assistiam o que passava antigamente na televisão? Cara, o primeiro e o segundo tiveram uma grande repercussão, porque foi a novidade, né? Reality show, bombado. O quê? 2000, né? Isso, então assim, agora... tiveram naturalmente uma repercussão muito grande. Então esses dois, eu acredito que a maioria, até apesar da idade, chegou a acompanhar um pouco, eu me recordo é pouco deles. Eu assisti, acho que do primeiro até o décimo... E, assim, assistia ferozmente todos os dias à noite, cara. Uma coisa que eu gostava pra caralho. E, assim, eu acho que até o décimo ainda a popularidade do BBB era muito grande, velho. Todo mundo parava pra assistir toda a noite. É, eu também me relaciono bastante. Eu tenho na minha memória, assim, que até o 10 era popular entre todo mundo. É tipo, sei lá, você usar Facebook ou ter um Instagram... Sim. Tipo, se você não sabe do BBB, você não consegue conversar com ninguém no planeta Terra. É, verdade. Época de escola, bombava pra caralho, velho. Ah, não, era sempre assunto mesmo. E assim, eu lembro, mano, que na época de escola, até pra você ter o chavequinho lá, era um auxílio, velho. Você usava o BBB pra pegar as meninas, cara. Ah, você tinha que estar por dentro, né, irmão? E eu lembro, o Rafa falou do primeiro, tipo... É, foi inauguração no Brasil, porque foi copiado da Holanda, né? Uma porra dessa, era um outro reality show. É, o programa, se eu não me engano, é holandês. É, então, holandês e, tipo, 2000, beleza. E a ideia é surreal do caralho, que nem a gente tava falando, discutindo se BBB era uma coisa legal ou não, e era tão merda assim. Cara, você colocar uns 20 desconhecidos, um diferente do outro, numa casa confinado por 3 meses, é surreal uma porra dessa, velho. Não, a ideia é boa, o problema é fazer ela 20 vezes. Ah, sim, claro, pra caralho. Tanto que, é o que a gente tava falando, até o décimo aí bombou pra caramba. Porque eram outras épocas também, né? Vocês lembram dos participantes, de alguns participantes que passaram? Só os que viraram ícone, na verdade, né? Porque alguns se tornam apagados por conta de ser o que são, na verdade. Tem vários ganhadores que são completamente esquecíveis, né? Eles não se tornam apagados, eles se tornam ex-BBBs para eventos, casamento e aniversário. Entendeu? Ele entra em uma outra categoria da sociedade, ex-BBBs. Cara, vocês têm noção que o BBB... Tipo assim, antigamente o BBB era uma coisa e hoje ele é outra. Né? Porque antigamente a pessoa entrava no BBB porque ela tava buscando fama e tal, e tipo, se ela ficasse em último, tipo assim, mano, foda-se, tá ligado? Tipo assim, você... Saiu já na terceira semana do BBB, tá ligado? Não, tipo assim, antigamente, meio que caguei, tá ligado? Mano, você sai na terceira semana do BBB, você foi pra um bagulho e sai na terceira semana, você é um lixo, tá ligado? Né? Sim, tipo, era uma merda. Caralho, todo mundo te odeia. Cara, a primeira pessoa a ser eliminada, ela é a pessoa mais odiada do planeta Terra. É, por aí mesmo. Só que... Tipo, mano. Só que hoje o BBB já tomou uma outra proporção que, cara, tipo, eu sinceramente fico tentado a não me inscrever num programa desse... Porque você entra no bagulho e automaticamente você pega 1 milhão de seguidores no Instagram. Porra, já é verificado. Os participantes antigos, o que o Rafa tinha falado dos ícones que acabaram virando. Teve um monte de gente que ficou famoso, cara. O Kleber Bambam, que participou do primeiro, é famoso até hoje, porque aparece em tudo quanto é televisão. Meus queridos, vocês têm noção? Eu não sabia, eu tomei um choque de realidade essa semana. Mas vocês têm noção? Que Grazi Massafera é ex-BBB? Caralho, sim. Ah, eu era fã dela, velho. Alguma coisa assim. Eu, cara... Velho, na boa, eu fiz várias homenagens pra ela. A Grazi sempre foi e vai continuar sendo, velho. Ela bombou, tanto que ela bombou. Ela saiu do Big Brother e começou a fazer novela, né? Foi logo depois. Inclusive, ela ela já começou. Ela é foda. E assim... Nesse Big Brother, eu lembro dela, que ela foi uma das participantes que ficou até o final, assim, se eu não me engano. Foi o Big Brother que o Jean Willis ganhou, cuzão. Caralho, sim, foi, Jean Willis. Foi, foi o cara é deputado. O cara é deputado, ex-BBB. O Brasil não tá felizmente tá entre nós. O Brasil não tá de zoeira. Pô, pelo amor de Deus, mano. Coronga, acaba com o Brasil, vai. Pode deixar o resumo, acaba com o Brasil. Tem que fazer um episódio só pra falar de política, assim, a parte drástica da política. Porque, velho, é cada um que puta que pariu. Mas que nem o Jean Willis, ele ganhou. Eu lembro que foi uma polêmica do caramba na época, porque, que nem, a gente tava... ver vários programas, várias edições que algumas pessoas são crucificadas e ficam indo pro paredão direto até o final. O Jean Willis, ele foi direto pro paredão, e eu lembro que um dos episódios, assim, que tava passando na televisão, e era uma época onde não se falava muito disso em TV aberta, né? Ele falou, cara, eu só tô sendo perseguido aqui dentro da casa porque eu sou gay. E, mano... foi uma coisa de louco na época. Eu lembro. O cara falar uma parada dessa em rede nacional num horário que tá, tipo, sei lá, milhões e milhões. É, horário nobre, né? Atrás, tá ligado? É, 15 anos atrás, entendeu? Tipo, mano, beijo gay na novela tá acontecendo agora só. Novela é retrógrada pra caralho, entendeu? Você passar um negócio desse na Globo, eu lembro que todo mundo falou, puta que pariu. Tanto que ele ganhou, sabe? Eu não lembro da participação muito bem dele, mas ele ganhou na época. A única coisa que eu posso falar desse BBB é que eu achei muito injusto a saída da Grazi. Então, de resto, segue o baile. Mas se eu não me engano, ela saiu pra ele ganhar. Não era na final ainda. Ah, não foi final. Não era final, certeza? Eu acho que era final, Rafa. Se não era, agora é final. Aqui é isso aí. outra mina que bombou, que vocês estavam falando da Grazi, foi a Sabrina Sato, velho. Até hoje tá bombada. É, Sabrina Sato foi pra... e comprou a Record. Ela ficou agora em segundo, caralho. Nossa senhora, a Grazi, acabei de deu um Google aí, aqui. Ó, você tá vendo? Aí, ela foi o que eu falei, ela foi pra final, caralho. Foi o que eu falei. Foi o que você falou. É verdade, isso caralho. Não, se tem alguma coisa errada, o Diopa que editou aí, velho. Nossa, nem todo o cara tá botando meu cu, nossa senhora. Nem os filhos da puta do Big Brother, que estão há 3 meses sendo gravado tudo que faz e tem a coragem de falar que não fez, velho. Mano, os caras é louco, velho. Você tá maluco, cuzão. Mano, filma os caras 24 horas por dia. 24 horas por dia sendo filmado. Aí sai aqui fora e fala assim: não, mas vocês não viram o negócio completo. Não tem a câmera filmando você faz 70 dias. Tem o pay per view. Eu escolho a câmera que tá ali na sola do pé da cama dele pra ver ele e eu não vi, não. Não vi tudo, não. Vocês não viram o negócio completo, vocês não entenderam os meus sentimentos, o que o meu coração falava naquele momento. Era isso que o povo maluco ia falar. Não, mas ó, gente, o lado bom dessa edição é que é referente a isso. Ah, não fiz, não sei o quê. Mano, Rafael Portugal, velho, ele tá soltando umas verdades no programa. Tá sendo fenomenal, caralho, hein? Caralho. É, continuando do povo famoso que bombou, cara, Sabrina Sato bomba até hoje. Até hoje, hein? Que foi uma das que... Ela tá que foi com até o programa solo, né? Tá, comprou a Record. Quase comprou a Record. Ela comprou a Record. O namorado dela na época ganhou, acho que foi o Domini. Vocês lembram dessa porra? Eu não lembro dele, mas eu lembro dele. É esse que eu acho que eu confundi com o da Grazi, porque ela tava com o Domini e o paredão dela foi com ele, e ela saiu. Ah, isso, e ela saiu, foi um negócio desse mesmo. Isso. Foi embaçado, hein, velho? Foi um negócio desse. Aí tinha alguns outros, mano, tipo o Max, que até hoje tá na internet aí, eu lembro que ele ganhou. Ele era meio emo, assim, do rock and roll, ele era meio diferentão. Eu gostava dele. Igual o Rafael, né? Eu não sei qual edição que foi. O Rafael também, ele era meio irmão. O cowboy? Cowboy? Não, o cowboy também. Tem um cowboy também que foi da... O Rodrigo, ele foi dos primeiros também que ganhou. É da terceira, eu acho. É, então, tem outro. Tanto que... E ó, só um detalhe sobre o cowboy. Ele foi um dos ganhadores e hoje vive na miséria, velho. Uma situação muito complicada. Ah, mano, antigamente, mano, 1,5 milhão, se você gastar só com puta e droga, você fica sem... Mano, você tá louco, 1,5 milhão? No começo, o prêmio era 300 mil reais, velho. 300 mil não é porra nenhuma, velho. Não, mano, eu acho ainda que... Pra caralho. Não, mas eu acho que hoje ainda o prêmio de 1,5 milhão é pouco pela exposição toda. É que o cara ganha muito mais, né? Esse 1,5 milhão aí é só o dinheiro mesmo. Eles ganham um carro, um monte de coisa, né? A exposição mesmo, a exposição é um malefício, mas é um benefício também. Ó, tanto que a gente fala isso de tanto de exposição, Teve o 10, que foi o até o último que eu assisti, assim, que foi o mais top, foi do Marcel Dourado. Caralho, aquele era um lá, cara, eu era, um era cara o cara que votava, foda-se. Cara, não, agora, não, agora então, eu não lembro do saiu, dele, por que que o cara brilhou do caralho e era defendido? Ele era um cara que ele participou de alguma outra, algum outro BBB. Ele tinha sido eliminado nas primeiras semanas de algum outro BBB, eu não lembro quais são. E ele aí voltou. Nessa 10 era foi quando eles começaram com a Casa de Vidro lá e tal. Aí tinha a galera que entrou depois nessa Casa de Vidro. E depois eles ainda colocaram esses ex-BBB junto pra poder ser votado e entrar. Então, tipo, era isso uma mesmo. Cota de Fanny, ex-BBB. A Fanny tava junto, o negócio assim, tinha um pouco não conhecido. Não lembro. Né? Não lembro. Eu lembro do Dourado, porque, tipo assim, qual que era a vantagem? Cara, você já assistiu um monte de BBB, você já teve lá dentro. A vantagem que você tem é gigantesca na hora de jogar caralho, a parada. Pra caralho. É muita vantagem. Então, tipo assim, os caras colocou lá, mas só que você já tinha um alvo gigantesco nas costas. Porque se você foi eliminado uma vez em outro BBB, quer dizer que você tá muito apto a fazer merda de novo. Sim. Aí, esse do Dourado, eu lembro que foi foda, porque, tipo assim, foi um arco de redenção o programa inteiro, velho. Foi, o cara destruir entrou, ele voltando, né? Ele entrou como um babaca e tal, meio escrotão, machista, não sei o quê. E, cara, o cara foi dando a volta por cima. Inclusive, naquela edição tinha o... Como é que era o nome do outro cara lá? Que ele era drag queen. O Serginho? Ah, Ariadne. Não. Ariadne é trans. Não, não era o Serginho também, não. Porque o Serginho, ele não era drag. Ah, era eu, caralho. eu esqueci o nome. Era um nome esquisito do cara lá. Mas era outro cara que também que chegou, tipo assim, na reta final do programa... Aí foi um paredão desse cara contra o Dourado, tipo, era a maior briga da casa, era tipo, os dois polos da casa. E na hora que o Dourado levou, tipo assim, parecia que o Brasil inteiro já sabia que o Dourado tinha ganhado a partir daquele paredão. Não tinha mais pra onde ir o programa. Mano, os caras... Ah, de César era o nome. Isso mesmo. Era de César. Eu lembro que era isso. Ah, eu lembro brigava, dele. Brigava ele usava com... salto alto, melhor do que as mulheres. Cara, era não, mais ou menos não isso não lembro o que que era. É, eu lembro que, tipo assim, o Dourado brigava pra caralho com todo mundo. E, mano, ele era uma figura controversa pra porra. Eu acho que hoje que seria cancelado facilmente. Ah, não ia ter durado mais que aquele outro babaca lá, não, né? Não ia, nem fudendo, porque, tipo assim, era um machão alfa, que não sei o quê. Mas eu, com 10 anos, nem um pouco desconstruído. Não, e nada. A sociedade em outra época, completamente. É, né? Outra época, gostava pra caralho. Tanto que meu pai brigou comigo, que foi, acho que, a primeira vez que eu votei pelo telefone. Porque eu... Nossa, tinha, R$500 eu não tinha... reais de conta. Então, foi tipo isso, foi tipo 350, né? Porque era mais barato. Eu votei, tipo, umas 10 vezes, tá ligado? Aí eu falei, puta, talvez isso seja cobrado. Talvez. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade de ser cobrado. Poucas, mas, cara, eu lembro que ele fez. Mano, ele ganhou assim com mérito na época, velho. Na época foi foda mesmo. O cara soube. O cara tava jogando, realmente você sabia que ele tava jogando. E todo mundo pagou pau pra isso. As provas de resistência nessa época, que eram as provas do líder, que todo mundo assistia essa porra, eram as mais legais, velho. Hoje em dia é uma merda. Nossa, realmente, tá louco. Isso é uma coisa que todo mundo sente, velho. Pô, sabe uma parada que eu fiquei pensando? É, eu fiquei nessa pira esses dias. Assim, mano, imagina, tipo, os caras pegam uns caras... entram uns caras bem loucão lá, né? Tipo assim, que os caras aguentam ficar na prova de resistência, tipo... Tá ligado? Tipo, uma semana. E, tipo, dois malucos ficam uma semana na prova de resistência. Mano, o que acontece? O programa implode. O que acontece? Né? Todos os sistemas... Entra aquele barulho do Windows. Tum, tum, Mas assim, teve um dos programas agora que teve, aconteceu isso. Acho que esse povo ficou 50 horas, é o recorde mundial do Big Brother. E eles deram empate, uma porra dessa. Ah, na moral. Os dois ganharam carro e tal, foi mais da hora. Ana Clara. E o que o Michael. É, esse aí, Ana Clara mesmo. E o que o Michael falou de o Big Brother ele sair e o povo ganhar muito mais dinheiro. Eu lembro na minha época que eu comprei o CD do Big Brother, velho. Que era tipo um Summer Electro Hits. Nossa senhora, eu não cheguei nessa foto, não. É, mano, eu escutava essa porra, tipo assim, eles tinham um merchandising muito maior, né? E, além de todas as mulheres que saíam da casa pousavam na Playboy. Ah, mas isso aí era contado, né? Você... Não, aí sabe, eu gastei dinheiro. As mulheres já contavam com isso, já. Isso eu gastei dinheiro pra porra, hein, velho. Hoje nem tem mais Playboy, dinheiro, mas antigamente, tempo. Véio, eu lembro que eu ia na banquinha com dinheiro contado, assim, mano. Eu parecia que ia comprar droga. Eu dava pro cara da banquinha, assim, ele socava Playboy numa sacolinha preta e falava, vai, moleque, vai embora, você é correndo. Tá, beleza, a gente falou dos antigos, dos velhos, e a gente hoje tá passando Big Brother, ainda não acabou quando a gente tá gravando esse podcast, esse episódio, mas entramos na era de ouro, talvez, Big Brother. O que mudou dessa edição, cara? Vocês viram? É, a era de ouro já foi, né? Agora é só um revival que vamos ver por quanto tempo vai se manter. É, né? Você acha que a Globo jogou bem em botar a internet no meio? Chamar... Não, eu acho que ela demorou caralho pra fazer isso, porque justamente, se ela tivesse feito isso alguns anos atrás, tipo, se pegasse, vamos supor, 2015, sabe quem que eu tenho certeza que teria entrado se fosse 2015? Ah. Júlio Cocielo. Aí você imagina esse porra, sério? Louca lá dentro. Nossa senhora. Mano, ia sair na terceira semana. Ele ia trair, ele ia coma alcoólico e assim. Pra responder a pergunta do Caio, se a Globo acertou, a resposta foi a semana passada e a retrasada. Recorde de votações que atingiu mais de um bilhão de votos. Foi o pior. Eu acho que a Globoplay nunca teve tanto assinante na Terra quanto agora. Nunca, nunca. Então, assim, acertaram e cheio. Quanto que foi o paredão do Prior da Manu Gavassi? 1.400.000 1.300.000 1.400.000 alguma coisa assim. Meu Deus, então, assim, do céu, mano. Cara, foda pra caralho, velho. E assim, outros famosos que entraram, né, nessa edição, Manu Gavassi, Pyong Lee. Isso foi... A Rafa Kalimann, que é o que tá até hoje. Aquela Boca Rosa, eu lembro que a Beatriz... Rosa, via, a Bianca Lua, é. Via as coisas que ela fazia no Instagram. Tem a Gabi, não sei o que, Monteiro. É, entrou umas sertanejos, né? Umas meninas que cantam sertanejo. Aí tava nesse pacote, tipo assim, aí, famoso. É subfamoso da internet, né? A maioria. Assim, não é galera que... É subcelebridade, né? É subcelebridade, isso. Tinha esquecido o nome. Não, vamos colocar, então. Se esse Big Brother é o que tá bombando, vamos separar em dois grupos. São das fadas sensatas e dos cancelados, é isso que aconteceu? Não, mais ou menos... É só que já mudou já, não é fada sensata, agora é fada senzala. Entendi, tá essa porra, né? É. Cara, literal, é muito efêmero, as pessoas são elas mudam de duas em duas horas, que porra é essa? É mais ou menos isso. Tá errado? Vamos dizer que tá errado agora. Mano, se a gente entrasse nessa casa sendo filmado por 3 meses, fudeu Goiás, mano. Preso, não, pera sai aí. De lá preso. A gente vamos não analisar. Ia puta, mas você ia ser julgado por coisa que você nem chegou perto de fazer. A realidade é essa. Qualquer pessoa do Brasil inteiro, do mundo, entrou, ela vai ser odiada e amada dentro do período que vai ficar lá, velho. Exatamente. Enquanto ela consegue ser amada por algumas pessoas, por outras são totalmente contrárias. Então, assim, não, a frase do Thiago Leifert pra eliminação da Marcela foi a perfeita. Não existe fada. Não existe fada no contexto de que não existe pessoa perfeita. Ah, você quer ser perfeito. Não adianta. Uma hora você vai se contradizer. Vocês estão sendo gravados. Se fode, véio, mano. Todos aí fizeram isso. Que nem a gente tá falando de fada perfeita. Quem não tá acompanhando o BBB foi o seguinte. Entrou pessoas subcelebridades e pessoas não tão conhecidas. Tanto que a gente não comentou, mas o Babu Santana, que é um dos grandes... finalista e que, se Deus quiser, ganha essa porra, é a celebridade que entrou, né? Que tá forte. Ele tava no grupo de celebridade também. E o começo do programa, ele se deu com os homens todos que entraram ali, menos o Babu, acho que o Pyong, criaram uma porra, uma mutreta lá, machista pra caralho, pra tentar fuder as minas, né? Eles estavam realmente manipulando. tava mal intencionado. Queimar, né? Mal intencionado. Pegar a mulher casada, uma porra dessa, né? Vamos queimar elas lá fora, pá. Mas, mano, o povo é louco. Não, me conta essa porra. Tanto que nessa edição teve um monte de gente sendo acusada de abuso, né? Tanto que até o Pyong fez merda. Mano, mas isso é uma coisa recorrente. Já aconteceu em vários outros. Só que agora a proporção desse assunto foi muito maior. Inclusive, então, agora expulso da casa. Estamos. Tá em evidência isso. A gente agora, mais do que nunca, tá tentando lutar contra essa cultura, né? Sim, cultura de culto, pra caralho. Pela nossa cultura, foi considerado normal por tempo demais. E por isso que a gente tem lembrança ruim das outras edições. Que, isso acontecia e não dava nada. Porque a gente não tinha noção de que era errado. Era um mau costume. E, tipo, mano, na moral, os caras que entraram nessa porra, eles não... Foi o que a gente falou. Eles estão sendo filmados o tempo inteiro. O nego fica maluco lá dentro daquela merda, daquela casa. Ah, com certeza. Primeira coisa. Mano, você pira em duas semanas lá dentro. Aí eu entro numa frase do Rafael Portugal. As pessoas esquecem que estão sendo filmadas. Você se torna ali dentro uma coisa normal. Ah, tô dentro de uma casa, ok. Acaba esquecendo. Eles mostram... eles conseguem pegar realmente quem é a pessoa, né? Quem é? Sim, quem é. Até a que era mais, entre diversas aspas, elogiada de tá fazendo um personagem certinho, que era a Manu Gavassi, chegou uma hora que nem ela aguentou mais. Você consegue ver claramente a hora que ela tá tentando interpretar o personagem e a hora que ela tá sendo ela mesma. Que é a hora que ela dá os piti dela e fala as merda. É quem eu vejo assim, que tá conseguindo manter muito bem o personagem, é a Rafa Kalimann. Porque isso foi exposto a princípio pelo Prior. Só que assim, apesar dele ser um babaca ao extremo, eu usei essa frase para mim começar a analisar ela também. Para mim, existe sim um controle muito forte na atitude dela. Tipo assim, tem hora que ela consegue se segurar ao extremo, só que tem hora que ela coloca um pinguinho de dúvida, né, nesse controle absoluto dela. Então, assim, eu acho que ela tá em cima dela mesmo em questão disso. Sim, eu acho que ela tá conseguindo interpretar muito bem, mas não é tudo isso. Ah, e teve essa merda dos homens, e todos foram cancelados pelo Twitter com razão, e se fuderam e saíram do programa, correto? Isso. Exato. Correto. Todos saíram do programa. Aí ficou a comunidade hippie, que é o jeito que eles falavam, todas as mulheres da casa lá, desconstruídas, e que eu achei super legal também ter colocado bastante gente assim... Vamos colocar pra frente em ideologia, só que foi o que a gente falou, cara. Em 3 meses você acaba se contradizendo muita coisa, essa é a merda. Puxando o Prior e o Pyong, por que que esses caras, que eles eram a meca do entretenimento, que todo mundo gostava, tanto que teve a tropa do Prior, perderam, velho? Foi a questão do pessoal que se juntou pra tirar ele. O Pyong tava todo errado, né? O Pyong tava todo errado nessa edição. O cara ia ser pai e o cara foi BBB. Não, já começa errado aí, né? Essa questão pra mim foi forte. Só que assim, voltando a essa questão da pergunta de por que que saiu, eu acredito que foi a parte das celebrities aí fazer o mutirão de internet. Que muita gente não gostou dele, não sei o que. Ah, ele deu motivo também, né, mano? Ele passou a mão nas minas. Assim, então, mano, todo mundo ali deu motivo. Tinha muito youtuber falando, fazendo propaganda, tipo assim, cara, vocês estão vendo agora o que a gente já sabe. Sim, então, tipo, mas ó, nesse queimação ponto aí, de filme muita gente quis aparecer também. Ah, com então, certeza. Com certeza. Teve neguinho aí em Twitter, muito famosinho, que se acha o bambambam, colocou a frase: fulano vai mostrar a máscara ainda, ele não é tudo isso. Ah, sim. Semelhante a isso. Aí acontece qualquer coisa, ele usa isso como desculpa. Eu falei aí, ó, já tava certo. Isso pra mim foi só uma tentativa de um famosinho tentar ganhar mais visualização. Pra mim não é tudo isso, ninguém sabe realmente quem é quem. Eu fiz a pergunta que por que que o entretenimento perdeu, né? É o que a gente tava falando. É porque, cara, antigamente, quem assistia e não tinha esse todo engajamento da internet, tá ligado? As pessoas erradas ainda ficavam no Big Brother, tá ligado? Eu voltaria fácil pro Pyong e pro Prior sair, porque eles foram dois cuzões. Eles davam entretenimento, mas eram dois arrombados, mano. Tanto que a última semana do Prior, ele tava louco lá na casa, soberbo pra porra. Falando tudo, se contradizendo. Só que o que eu li, eu tava lendo manchete da UOL. E a que nível chegamos? Esse é o nível da quarentena. Credibilidade. Tava lendo a manchete da UOL que fala assim, cara, quem tem grande chance de ganhar esse Big Brother é quem tem mais seguidor no Instagram. Quem não, tem negativo. Mais não. Pessoa, não, é, não. Que jeito, não é, não. Mano. Tem certeza. Não, mas aqui, para. É faca aqui de dois fora gols, soma mano. Muito mais do que... Ué, a Bianca saiu. Ah, mano, Bianca, mas ela dois... saiu muito idiota, né? Não, mano. Então, dois, não adianta nada. Mano, atitude muito babaca. Ô, Caio, se fosse pensar nessa ideia, por que que o Prior saiu, sendo que ele bateu 10 milhões de seguidores no Instagram? 10 milhões. Porque a Manu Gavassi tem 11 milhões. Na verdade, aqui fora, o que conta é o tribunal. Quanto tiver, por exemplo... É faca de dois gumes. É, mano, as atitudes dele lá juntou muitos famosos aqui fora na mesma causa pra tirar ele. Então, sim, assim, por caralho. Mais que ele tenha muito, o que conta, na verdade, é a causa que ele mina. Por exemplo, ele conseguiu um fato histórico de transformar todo mundo em inimigo. Então, juntou o time de todo mundo contra ele, que isso também contra foi ele, uma exato. Fala lá. Contra ele, então, e o Babu, né? Que até hoje tá rolando essa porra. Não, o Babu em si tá sendo favorito, né? Tá favorito, mas na casa tá todo mundo votando. Mas na casa é todo mundo contra ele. Não, na casa, agora eu acho que nem tanto, que nem algumas pessoas caiu a ficha ali, que é a Rafa, a Manu e a Thelma. Minha Rafa. É isso aí. Então, mesmo. Assim, já estão mais favorável a ele, isso já tá bacana. Tá massa. E aí, vocês estão do lado do Babu? Eu quero que ele ganhe, cara. Na moral. Mano, cara, Babu, eu quero que ele ganhe, mas. Babu eu quero de pijama que é minha religião. Babu de pijaminha. É minha religião, velho. Não, ele dançando é mais legal. Eu só queria que ele parasse com uma parte que era vitimismo ali. Tem muito, muito base no que ele fala, muito respeito no que ele fala, só que em alguns momentos ele exagerava. Então, assim, mano, a gente perde a mão em muita coisa, né, velho? Então, toda bandeira que a gente levanta, tem hora que a gente levanta ela demais. Esse é o problema. Esse é o problema, o excesso. Porque, assim, tudo isso que ele tem é muito forte. Se ele usar isso daí de forma mais eficaz, de, sei lá, um pouco mais forte, tudo isso que ele tem, mano, eu acho que ele vai ser o cara que não tem questionamento. Nessa parte ele. De ser mais forte, a gente tem que lembrar que uma coisa que faz o vencedor ser, tipo assim, faz a galera ser eliminada ou ser o vencedor desse programa, que é a edição do Big Brother. Assiste só o que tá passando na Globo. Mano, eu acho que você entrou no assunto. Não. O contrário, Michael. Eu acho que porque... Não. Tanto que o Thiago Leifert falou. Ele falou, cara, tá todo mundo vendo tudo. O Instagram só tem Big Brother. Eu comecei a assistir essa última edição... Não, mas eu vou defender essa questão eliminado. Do Michael. Quando o Pyong foi eliminado, eu comecei a assistir essa edição, tá ligado? Antes, eu sabia tudo que tava acontecendo por trecho do Instagram. Então, assim, eu acho que a internet dominou mais que a televisão nessa edição. Não, mas ainda assim, porque, assim, os vídeos de Instagram, ele tem uma limitação. Se eu não me engano, é um minuto e pouco, quase dois. Muita das coisas que aparecem na edição não tem o seu contexto real, é tirado. Pra quem tá no perfil, consegue ver o contexto 100%. E outra, então, mim, o que tem, vocês sim, também uma tem influência levar... da edição. Outra coisa que vocês têm que levar em consideração é que corte do Instagram também é edição. Eu posso também cortar uma parte e fazer o Prior ser o maior santo do universo no Instagram. Se eu quiser. Entendeu? Qualquer coisa que é tirada do contexto de, eu estou vendo Pay-Per-View 24/7, aí beleza, aí você pode ter uma opinião formada no, e mesmo assim você pode perder coisa, porque você vai ter que assistir várias câmeras ao mesmo tempo, porque pode estar rolando 30 conversas ao mesmo tempo na casa. É. E não tem como a opinião ser imparcial dentro desse programa. Inclusive, eu trago uma atenção para vocês. A ordem que é colocada, as coisas ali, por exemplo, no paredão, falam-se de todas as pessoas que estão no paredão, faz um VTzinho lá, tal, com os acontecimentos, tal, alguma coisa assim, né? Só que, em tudo na Globo, lá na hora que vai falar, o paredão é colocado em ordem alfabética. No entanto, os VTs não seguem em ordem alfabética. E tem uma grande influência a ordem que é colocada. O primeiro é o primeiro a ser esquecido, não é o primeiro a ser visto. Então, isso pra mim já é uma influência muito grande. Caralho, da forma que o próprio V. Dá o que você tá fumando, hein? Não, caralho. Mas faz muito sentido, principalmente não, faz em sentido. Votação disputada. Então, assim, pra mim, a própria edição desse VT já vai gerar uma reação ao público. E depois, vários pontos que vai sendo colocado aí que pra mim, velho, eu fico puto, tem hora. É porque a Globo comunista só mostra o que ela quer. Pay. Deixa o presidente trabalhar, pô. Pay. Agora fala um negócio pra mim. Por que que a Marcela McGonagall... É, McGonagall, né? McGonagall é do Harry Potter. McGonagall, caralho, velho. Caralho, velho. Não. Por que que a Marcela, cara, que fez faculdade aqui em Prudente e tudo mais, assim, tanto que eu convivi com vários médicos aqui, porque ela é gineco-obstetra, né? Eu conversei com vários médicos que ela foi residente aqui e tudo mais. O povo falava muito bem dela. E ela chegou como uma das favoritas do programa e perdeu, velho. É porque a mãe-cela, virou a mãe-cela. Tem mãe-cela. É, mas pra mim é justamente isso. O povo querendo a pessoa perfeita. E ela fez uma coisa que não agradou todo mundo, justiça pra cima dela. Ela se... Ela tem razão. A gota d'água foi o balancê. O Prudentino simplesmente foi em choque, mano. Não, agora falando sério, uma coisa que eu me preocupo muito, velho, é que assim, ela postou num stories dela falando que ela tá recebendo as mensagens, que tá tentando entender tudo. Cara, na boa, visivelmente é abalada, porque essa justiça que é aplicada aqui pelos telespectadores, mano, gera uma reação que a gente não sabe qual que vai ser na pessoa. Ainda mais agora, minha cultura, que nós estamos vivendo na época do justo cancelamento. É, tem uma outra questão. Aí vem uma outra questão. Ela tava, de fato, gostando do Daniel. Isso foi um dos motivos de ter excluído ela. Tem muitos vídeos que foram postados mostrando que o Daniel já fez vários trabalhos e ele não tem esse sotaque. Podendo mostrar que ele é uma farsa, que ele não era tudo isso. Cara, o que eu vi em contato com pessoas que são atores, né, que trabalham com isso, é que as pessoas são obrigadas a tirar o sotaque para fazer, para aparecer em programa, fazer trabalho e tudo mais. Então, quando o Daniel saiu, inclusive, chato do caralho, vai pra puta que pariu. Ele falou, ele deu isso, falou que assim, cara, eu abandono meu sotaque quando eu tô em gravação, entendeu? Mas aí vem a questão, a maioria dos vídeos que saiu é making off, é sem validade. Existe um programa lá de responder perguntas, torta na cara, em que o sotaque dele é completamente outro, é como se ele fosse um estrangeiro. Puxando ele foi pra jogar, velho. Na Casa de Vidro, quando ele viu que a Marcela era a favorita, ele foi e abaganhou. Então, mas será que ele fez isso? Eu acho que sim. A gente duvida. Aí vem a outra questão, que é o que eu tô levantando, que é a Marcela, nessa situação, vendo isso, será que ela vai interpretar como, nossa, eu fui enganada por ele? Ah, mano, quando você sai do programa e você vê tudo que todo mundo tá falando e da sua aparição, mano, você deve entrar numa pilha do caralho. Você tá maluco. Não, e primeiro, é a maior contravenção, que é o maior motivo dela ter sido eliminada, é que foi ela se contradizendo da pior maneira possível. Que lá na primeira semana, quando montou o grupo das fadas senzalas, beleza, falou que a mulher tem que ser empoderada, não pode pegar nenhum pra criar. E o que, que ela fez 3 semanas depois? Ah, sei lá, é difícil falar isso, mano, mas eu acho que ela se perdeu mesmo no jogo e perdeu por causa disso, porque eu acho que ela ficou muito apagada depois que ela ficou com o Daniel, mano. Tanto que, É que ela manteve a tradição aí de várias pessoas aqui da região de Prudente saírem odiadas. Por quê? Tradição. Isso daí foi pra mim, Maico? Fala aí, porra. Fala na cara. Só você procurar todas as outras edições do Big Brother que teve algum cara que era de Prudente ou da região. É verdade. Ele saiu odiado. É verdade. Caralho, velho. A gente é legal, eu acho. Ah, a galera aqui é gente boa pra cacete. Ou não. Eu né? acho que a gente é legal. Oh, mas, ô, Rafa, você tava falando sobre o Daniel, do sotaque dele e tudo mais. Você acha que lá dentro eles estão contando uma história e é tudo planejado? Ou é tudo aleatório mesmo? Cara, eu acredito que alguns estejam planejando. Não, mas assim, planejando em relação a o próprio, os próprios criadores do Big Brother darem dicas e alguma coisa pra mexer no jogo. Você acha que eles planejam desse jeito? Não, não. Ele, sem dar dica. Porque assim, pra você entrar no Big Brother, você participa de uma seleção fodida. Fodida. E a maioria dos testes que tem são testes psicológicos. Que dizem muito sobre a sua personalidade, reação e tal. O que mexe com você fica fácil. Você tem um mapinha da pessoa. Então, assim, o que pode estar acontecendo é de uma coisa que o Diopa falou e eu explico de uma outra forma. Uma manipulação pelo programa. É. Dando, tipo assim, por provas, por o próprio jogo da Discordia ser feito cada semana de um jeito. Para atingir determinadas pessoas. As provas em si, algumas de resistências geraram uma certa facilidade para alguns. Mano, para mim são vários fatores que vão acumulando. E isso, você tendo o mapa da pessoa, você sabe para quem que atinge, para quem que vai passar batido. Isso fica simples. Então, para mim, existe uma interferência grande justamente para conseguir atingir o objetivo que é a grande repercussão do programa, né? Resultado. Você acha que eles puxam a ficha da pessoa e pelos esses testes psicotécnicos, eles sabem mais ou menos que cada um vai brigar, o que cada um vai reclamar. O que vai gerar na pessoa? O que, que pode... Ah. Tal ação do que a gente colocar, uma festa disso aqui, o tema, a forma de atingir essa pessoa. Isso fica muito fácil, mano. Muito fácil. Ah, tanto que os paredões agora que estão rolando, esse negócio de bate-volta... Bate-volta não, do... Que alguém puxa alguém pro paredão. Não tinha isso, essa nunca porra. Teve. Nunca teve. Todo mundo sabe o que vai acontecer, mano. Então eles justamente. Fazem essa porra pra já, né, dar jogo. Mas aí, por que eu acho que tem agora? Que nem o Babu não tá sendo injustiçado de toda vez no paredão? Sim. Pera aí, então é óbvio que ele vai toda vez no paredão. Por que a gente não faz uma coisa assim? Ei, já dá certo. Então, pra mim, é uma tentativa, sim, de fazer uma certa manipulação pra render. E mesmo que esses bate-voltas e esses paredões meio novos que o povo tá fazendo, que a Globo tá fazendo pra dar jogo nesse Big Brother, quem vocês acham que chega na final? Sim, quem que você acha que ganha? Eu acho que o Babu ganha, pelo menos eu torço pra que ele ganhe, porque, mano, ele é gordo, um paizão, velho, culto, gosta de Tim Maia e é estressado. É tipo eu. É verdade. Mano, você tá com o Babu, cara, porque o Babu representa o jovem que mais ou menos da nossa idade, assim. É o jovem que cansou de ir em rolê de adolescente, que é baladinha, essas coisas, cansou de ir nessa porra. Tudo bem que eu nunca gostei, mas cansou de ir nessas coisas. Gosta de um churrascão. Gosto de um churrascão, ficar curtindo música véia, ficar reclamando da vida e se estressar com um jovem. É nós, basicamente. Eu mandaria todo mundo tomar no cu naquela casa, acho que da primeira semana, velho. Não ia dar muito certo. Só um adendo aí. Só um adendo, eu tô ficando preocupado, velho. Porque, ó, eu tô gostando do Babu. Eu gosto dos programas, que nem o Masterchef, gosto do Jacquin. Do Área Restrita, eu gosto do Anderson Leme. Eu só tô vivendo a base de gordo. Meus amigos são gordos, que são vocês. Eu me olho no espelho, eu tô gordo. Oh, caralho! Vai acabar em gordura. Identificação, cara. Identificação. Só hein? Pode. Beleza, trio final. O meu, Babu, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, hein? Vai os três. Não sei não, hein? Não sei não. Eu acho que vai os três. Eu quero que se foda o Babu e a Rafa, eu acho que eles estão garantidos, mas o terceiro eu acho que tá muito aberto ainda e eu não consigo fechar ninguém. A Manu fica, hein? A Manu fica até o final. Não sei, mano. Manu é forte, cara. Não sei. Mano, não é tão forte assim não, cara, porque se fosse tão forte, tipo, o Prior tinha perdido de lavada, ele não perdeu de lavada. Não. Virou uma disputa de outra situação. Essa questão do Prior aí é uma outra situação, não dá pra levar nessa questão não. Porque assim, o Prior, por mais que tenha errado muito, tinha muita gente favorável, inclusive os jogadores que conseguem influência. Vou dar um exemplo, o Gabigol. O pessoal do Flamengo nem assiste porra nenhuma. Tava votando porque ele pediu. Só porque ele pediu. Mas é, tem muita gente que colocou assim, eu vou votar porque o Gabigol pediu. Não sei nem o que é, mas vou fazer isso. O link sei tá nem o que é Gabigol, porra. Então... O Gabigol também tá vindo, mas a questão é essa, é, não dá, esse do Prior não dá pra tirar parâmetro, impossível. É. Agora, nos demais, aí ah, sim. Ah, mano, Babu campeão, isso que interessa. Eu também acho. É, vai ser, vai dar Babu, né? Pra finalizar esse episódio, eu queria fazer aqui uma situação hipotética. Uhum, paredão quádruplo. Nós quatro estamos no paredão. Ah, não. Você cancelou. O que aconteceria com o Brasil? Quais as atitudes vocês acham que os brothers aqui fizeram, né? E que o público levaria em consideração na hora de eliminar alguém ou permitir alguém? Fala, Rafael, por que que você seria ou não eliminado? Ah, velho, o meu é de praxe, velho. É de praxe de tirar as pessoas do sério, de ficar na sacanagem do humor, velho. Pegando no pé de zoar o cara até perder a linha, bicho. Não ia ter. Eu vou ter o que pra fazer lá dentro, irmão? O Rafael Joselito. É verdade. Ia botar sal no café do povo. Bacana, ia peidar dentro do saco de pão. Ia fazer umas merda dessas. Mano, eu ia chegar lá. Nossa, cuzão maluco, deu vômito pra você, tio. Eu não deixava. Eu ia tirar satisfação, hein, velho. Mano, ia amar, velho. Eu ia fazer isso, não tem jeito. Os caras brigando. Você, vocês estão brigando, velho? Cara, eu ia estar com todo o Twitter que tem avatar de anime do meu lado. Eu ia ganhar fácil. Caralho, você é o campeão dessa edição. Eu ia ganhar de lavada essa porra. Mas o que você fez pra estar no paredão, velho? Hã? Que você eu sou odiado pelos outros porque eu gosto da cultura oriental. É isso. Lá, preconceito contra os otakus. O cara, você ia ser o esquisito da casa? Que porra é essa? Ia andar com o cabelo Naruto? Alguns gostos duvidosos. Você, meu. Cara, eu tenho certeza que é paredão pelo mesmo motivo que aquele Vitor foi. Porque, tipo, o cara fazia nada dentro da casa, tá ligado? Tipo, mano... E a planta, tá ligado? Tipo assim, mano, eu ia aproveitar que eu estou há 32 horas acordado, eu ia pra casa pra ficar... Tipo, os dias que eu ficasse lá, eu ia ficar dormindo o dia inteiro, porque eu não ia ter preocupação de boleto, ter preocupação de nada, e eu ia sair de lá e ia ter, tipo, uns milhões a mais de seguidores no meu Instagram. A galera que ia estar felizaço, tipo, uma férias, né, mano? É, cara, 100%, nossa senhora. Eu votaria pro Jonathan sair. Ah, mano. Com certeza. Mano, eu tenho certeza que eu fiquei bêbado numa festa e mandei todo mundo tomar no cu. É isso que aconteceu. Mano, não, certeza, que acontece véio. Já, caralho. Tenho certeza, velho. Tenho certeza. Tipo assim, eu xinguei até meu aliado, tá ligado? Tenho certeza, mano. Ah, não, a gente precisa discutir voto. Eu falo, vai pra puto, só com voto no cu, seu merda. Certeza, mano. Ou isso, ou ter xingado a produção porque não tocou nenhum heavy metal. Eu ia ficar louco 3 meses. Nossa, é verdade, música, cara. Do Satã. É isso que ia acontecer. Caralho, não precisa nem discutir muito. O Caio vai ser eliminado por ser chato pra não, caralho. Não, nem fudendo. O Brasil me ama, Jonathan. Vai pra puta que pariu. Eu tô sendo perseguido nessa casa. E agora, esse é o momento que nós seremos cancelados por objetificar as mulheres, mas antigamente eu era o que eu tinha. Antigamente forma, éramos escrotos, não tem jeito. Eu não compartilho com essas informações. Em caso de investigação policial, eu não sei como é que eu tô aqui nessa reunião. Não sei como é que eu vim parar aqui. O Diogo tá gravando podcast com o pau na mão e agora vai dar uma adição. Ah, não sei o que é. Esse podcast foi editado por Tio e Criativo. soluções em audiovisual e podcast.